Muito boa noite, amigos, vocês que nos acompanham no programa Visão Espírita. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira, para mim, onde eu moro, é um ambiente meio nublado, quase chuvoso. Agora são 19 horas e 1 minuto. Nós temos hoje, para falar sobre um tema muito legal, o nosso querido Álvaro Augusto Vargas. Já vou chamar o Álvaro para cá. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Tudo bem aí? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes. Como sempre, uma satisfação muito grande estarmos juntos participando desse programa. Legal. E Álvaro, nós estávamos conversando um pouco do bastidores. Eu fui procurar aqui algumas informações. A CNN Brasil. Ela traz a informação de que o carnaval ele está prorrogado em algumas cidades já, isso oficialmente falando. Ele ocorreria nos dias 13 e 16, agora de fevereiro. Vamos relembrar, o carnaval ele é 47 dias antes da Páscoa, né? A gente conta 47 dias antes da Páscoa, então ele é um feriado móvel. Esse ano, especificamente por causa da situação que nós estamos enfrentando do Covid, né, da pandemia, e tem um decreto suspendendo por tempo, na CNN Brasil, e alguns sites aí, na CNN Brasil mencionando que está suspenso sem data determinada ainda. É um artigo de comecinho agora de janeiro, de 5 de janeiro. A certeza que se tem é que não será em fevereiro e a festa não acontecerá nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E relembrando que Rio de Janeiro e todos os outros locais é ponto facultativo, no estado do Rio, o carnaval, por um decreto, é feriado. E não se sabe ainda, obviamente todo mundo está aguardando a vacina, né? E como nós dissemos, o assunto é pertinente. Talvez a gente fique com a cabeça no carnaval, mesmo que não vá para a folia, mas que fique com a cabeça no carnaval, então é relevante a gente falar sobre. E se for o caso, nós falamos de novo quando eles programarem uma nova data. Num artigo de internet eu vi também que entre os dias 8, poderia ser entre os dias 8 e 11 de julho, mas nós já sabemos que está muito difícil de se vacinar a população toda, né? Não se tem uma previsão de vacinação para a população toda ainda. Então, vamos entrar no tema, né? Porque a gente não pode perder tempo, é um assunto muito legal, um assunto com muita informação. E eu queria já te mandar a primeira pergunta. Está preparado aí? Está sentado, bem colocado na cadeira aí para a gente começar? Pode vir. Álvaro, o carnaval ele pode ser apenas um entretenimento sadio, mas ele pode também ser uma situação preocupante diante dos excessos que normalmente ocorrem, correto? Eu queria que você falasse um pouco, e obviamente tudo que nós vamos falar aqui. Também iremos explorar a luz da doutrina espírita. Eu sei que tem muita gente que gosta do carnaval, né? Eu sou originário da cidade de Vitória, Espírito Santo, embora morando em Piracicaba há mais de 30 anos, recebi o título de cidadão piracicabano, me sinto parte aqui da região. E morei boa parte também no Rio de Janeiro, onde eu estudei, fiz agronomia. Então a gente via lá, eu até gostava de ver os ensaios, achava muito bonito, né? Quando jovem, né? Então tem um lado bonito da festa, um lado alegre, descontraído. Você vê o carnaval nas pequenas cidades, mais reduzido, e até, eu lembro, era até saudável. Mas nas grandes metrópoles, isso tomou um nível, uma proporção muito problemática, o carnaval, né? Você, acho que muitos assistiram aquele filme, Tempestade Perfeita. O filme foi muito famoso, né? Tudo podia dar errado com o barco, aconteceu uma combinação de fatores meteorológicos, de mares, ciclone no final, que é um pouco triste, é baseado no fato real. Né? O pessoal saiu lá naquela região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e o barco afunda. O que está acontecendo? Às vezes, não é nem a festa em si que é tão problemática, são as pessoas envolvidas nessa festa. Então, o mundo passa por um período de transição planetária e nós temos, desde o século passado, a reencarnação de milhões de espíritos que estavam proibidos de reencarnar porque Jesus queria que houvesse uma melhora do quadro moral e espiritual do planeta. Então, milhões de espíritos ficaram 1.000 anos sem reencarnar, para tempo da renascença, estão reencarnando desde o início do século passado, de forma gradativa, para não tumultuar demais. Mas parece que depois da Segunda Guerra acentuou mais essa reencarnação. Então, quem está hoje aqui na Terra, caminhando nessa vivência terrena, na experiência que nós estamos passando, nós estamos aqui como aquele barco, né? Tem que tomar cuidado dessa tempestade perfeita, não pode vacilar, entrar num bar e encontrar o ciclone. Então, nesse período carnavalesco, de festa, é onde se registra grandes incidentes. Eu tenho um cunhado que é médico, e às vezes conversando com ele, ele tinha que trabalhar em plantão, na empresa que ele trabalhava, e às vezes caiu o plantão dele dentro do carnaval. E ele falava, olha, o pior plantão que existe para o médico é no carnaval. É um problema atrás do outro, chega gente acidentada, esfaqueada, quer dizer, muito abuso. Então, isso aí você vai ver, estatisticamente, nesse período do carnaval, por mais que os órgãos de saúde e o policiamento, eles trabalham arduamente, né, são verdadeiros heróis, né, tanto os policiais como os médicos, que estão ajudando a proteger a população e salvar vidas, eles sofrem muito nesse período, porque os excessos, o problema são os excessos. E é uma oportunidade para os espíritos obsessores, essa vibração negativa, perturbar muito a nossa coletividade. Então, o carnaval em si, a festa em si, ela tem causado mais problemas do que realmente do que o aspecto positivo, essa é a verdade. Então, a gente vê o carnaval como uma festa de origem pagã que realmente causa transtorno na nossa sociedade. E nesse momento de que exacerba os anos, as pessoas peçam controle, as fronteiras da moral caem, existem até relações sexuais de forma sem nenhuma moderação, gerando, inclusive, a questão da reencarnações não programadas. Aí. Então, isso é um problema sério na nossa sociedade. Bom ponto. Já que você falou disso, fala um pouco mais. O que seriam essas reencarnações não programadas? Nós temos uma programação de vida mais ou menos flexível. Quanto mais evoluído o espírito, mais complexo é o processo encarnatório dele pelas tarefas que ele vai aqui e vai assumir aqui na Terra. Grande parte, a maioria das pessoas, a reencarnação é muito flexível, porque são espíritos muito atrasados, né? A maioria. Então, vai que vai, porque ele vai fazer a programação, ele não vai respeitar, vai sair fora. Então, tenta se acolocar que ele vá se conduzir até certas chances de sucesso. Não vamos esquecer que existe o fatalismo biológico. Se você colocar um espermatozoide em contato com o óvulo, vai ter fecundação. Então, não era programado uma reencarnação, a pessoa não estava programada, não estava uma gestação que não estava programada, mas se acontecer, aí os espíritos aproveitam, olha, já que vai fecundar esse óvulo mesmo, vão colocar o espírito lá para reencarnar. E nós temos bilhões de espíritos necessitados, desesperados pela reencarnação, que eles aceitam qualquer situação, qualquer corpo físico que fosse gerado, ele vem para esquecer a situação que ele se encontra no mundo espiritual. Tá? Tem pessoas sofrendo muito, desesperadas, né? Ou com a consciência pesada, ou com um problema no corpo espiritual devido aos vícios tóxicos que adquiriu aqui na encarnação anterior, agora está no mundo espiritual sofrendo. Então ele vem reencarnar, ele aceita qualquer situação. Então não está programado, aí vai aquela jovem que não se protegeu, se deixou levar pelo embalo do carnaval, e engravida, e esse é um problema. Se ela decide pelo aborto, que é lamentável, é um suicídio, ela implica no assassinato, né? O corpo físico nosso não é nosso, é empréstimo. Imagina destruir o corpo físico de outro. Um bebê de gestação, pode ser a mulher tem direito. A gente vê que é lamentável essas decisões, né? Tanto a Argentina de legalização do aborto, terrível isso aí, é uma coisa institucional. E agora o presidente americano sair da liga que estava contra o aborto, né? A gente deve dar todo apoio ao aborto só em caso de risco para a mãe, né? Um risco físico para a mãe ou psicológico, para ser analisado pela junta médica. Então você vai ver essas reencarnações, essas gestações não programadas, que poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse um comportamento ético, moral, condizente, tá, com a sociedade, com as regras sociais. É um bom ponto, viu? Eu não tinha pensado por esse lado. No caso, obviamente, vamos lá, o que, que você explicou? É um ato orgânico, né? Vai haver uma fecundação não programada, o plano espiritual vai se aproveitar desse ato impensado, fortuito, e vai colocar ali um espírito necessitado para reencarnar. E aí você está chamando uma atenção que é muito importante para o encarnado que vai receber essa gestação, muitas vezes não amadurecido, não preparado, e aí o impacto psíquico e social na vida desse encarnado em função desse ato, às vezes, deslocado. Não vamos esquecer, né, Sérgio, porque às vezes a jovem pode pensar assim, não, mas você não estava programada, posso me livrar disso. Olha, os nossos débitos perante a divindade são gigantescos. Nós temos débitos atrozes. Mas Deus, a sua infinita bondade, representada aqui pelo nosso governador espiritual, que é Jesus, muito amor por todos nós, ele atenua ao máximo o nosso sofrimento. Então, o que ele faz é que esses grandes débitos que nós temos, eles possam ser saudados através da vivência amorosa, né? Porque o amor é a multidão de pecados, conforme Jesus nos ensinou. Então, nós temos muitos débitos, mas não necessariamente eu tenho que passar por aquela experiência dolorosa. Eu posso ser uma pessoa boa, vivendo a caridade, o amor, e dissolver, pagar esses débitos caros. Mas eu estou aí, no caso, todos nós, e a jovem, por acaso, se engravidar, ela tem a possibilidade, porque ela tem muitos débitos. Então, de repente, ali é a oportunidade de saldar um desses débitos. Se ela, lamentavelmente, escorregou e teve um relacionamento que não queria, ou que queria no momento, né, do prazer exacerbado, mas engravidou, aí buscar o aborto seria um duplo erro. Né? O primeiro foi do deslize moral. O segundo foi do assassinato, do infanticídio. Evidente que quem participou do ato também é corresponsável. Tanto porque para a fecundação precisava de espermatozoide, né? Não teve geração espontânea, né? Exatamente. Minha filha me lembra disso todo mês, Álvaro. Minha filha mais velha, Larissa, quando ela está no período dela, né, ela fala culpa sua, né, a questão do cromossomo aí, que a ciência diz que é o homem que determina o sexo, ela nasceu mulher. Né? Ela brinca muito comigo nesse sentido, uma brincadeira saudável. Álvaro, eu queria aproveitar o teu conhecimento. A gente sabe que às vezes as pessoas dão uma... Nessa época, às vezes são corretíssimas em determinados momentos do ano. Nessa época, a pessoa dá uma desequilibrada, uma desajustada. Vamos falar um pouquinho desses porquês? Por que que nessa época, às vezes, as pessoas acontecem isso? É o carnaval, você bem explicou a data, não vai ser esse mês, vai ser mais para frente. A gente espera que não ocorra, porque foi um grande erro, um grande equívoco ter tido carnaval no ano passado. Veio muita gente de fora, muito estrangeiro, e aí o vírus pegou feio aqui no Brasil. Então, não foi uma decisão sensata de quem permitiu o carnaval no ano passado com pandemia, né? Foi um grande equívoco. E a gente espera que haja sensatez esse ano, e não tem. Enquanto não tiver a nossa população vacinada, que eu acho muito difícil, porque tem muita gente. Só na China é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, aí 1 bilhão e 300 milhões. Mas, gente, para ter sobrar vacina aqui para o Brasil, vai ser, nós temos que 200 e, quase 215 milhões de pessoas. É difícil vacinar todo mundo. Vai ser meio difícil vacinar. Mas o tópico em si, a essência do assunto, é que é válida. Porque uma festa onde você tem abuso, tem essas festas de jovens que correm música com drogas, e as pessoas perdem os limites do moral. Isso porque nós somos espíritos eternos. Nós estamos numa passagem aqui na Terra, mas ao longo das reencarnações nós nem sempre tivemos uma conduta correta. Então, na nosso mente espiritual, que os estudiosos falam, na nossa inconsciente profundo, ele tem toda uma biblioteca, uma livraria cheia de sensações, de imagens que estão bem guardadas. E nós temos o nosso consciente que está disciplinando essas informações que migram do inconsciente profundo para o consciente. Se a gente começa a romper de forma desordenada essa migração de informações e sensações, como o álcool, por exemplo, ou a droga, e aí você vai ter um desordenamento dessas emoções e a gente pode voltar a ter um tipo de conduta que equivaleria a encarnações pregressas, passadas, onde nós não nos conduzimos de forma digna. E aí vamos extravasar essas frustrações, essas fobias, essas agressões, e ter um comportamento esdrúxulo, que não teríamos de uma forma consciente, normal, na vivência saudável. Então a pessoa extravasa tudo isso aí. E isso acontece porque a pessoa, às vezes, no dia a dia, não se resguarda. Nós podemos, por exemplo, dedicar um período para orar, para ler, para meditar, disciplinar um pouco, né? Se ficar mais educado no aspecto ético, moral, espiritual. Se a pessoa não faz isso, quando ela vai enfrentar uma série de problemas, às vezes um chefe que a pessoa não gosta, um colega de trabalho, às vezes são frustrações com familiares, e essas frustrações que não foram bem trabalhadas vão como se fosse uma panela de pressão, né, entupida sem a válvula de pressão. Quando chega nessa época, estoura, a pessoa sai da vida. Em vez de ter a liberdade, passa para a libertinagem. Aí realmente descontrola. Até Então, isso pelo é muito efeito ruim. manada, né, Álvaro? O efeito manada explica alguns comportamentos aí. É, Você você vai no tem embalo, uma. né? Você vai no embalo, você estava. Eu me lembro quando você estava. Eu já morei em grandes cidades, e você tinha. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Trabalho em Botafogo. Aí você via aquela multidão para atravessar, o semáforo está vermelho. E os carros passando, vindo lá de baixo, daqui a pouco o engraçadinho começava a correr, ele puxava uns cinco ou seis. Quer dizer, ele fazendo coisa errada, ele levava um monte com ele também. Então, realmente tem esse efeito da influência perniciosa da conduta. Então, a pessoa está se resguardando. Eu conheci vários casos de pessoas que tiveram deslizes morais, e eu conversava com ele, falava, normalmente você faria isso? Eu falava, não. Ah, mas eu estava lá no embalo, a música, o ambiente lá, e pintou uma situação. Quer dizer, então tem que evitar, né? Tem um adágio popular que você diz o seguinte: se você não quer fumar, evita encontrar cigarro aceso. Essa é legal. Álvaro, a pergunta anterior que você respondeu suscitou uma questão que eu acho que é interessante, eu vou colocar agora. Quando você falou da encarnação não programada, vamos falar assim. A Angélica Mari, ela está escrevendo pelo amigo Valmir. Aliás, um beijo para vocês dois, que vocês estão sempre aqui fazendo as perguntas para nós. Ela diz o seguinte: como o mundo espiritual acomoda a imensa leva de bebês que vêm ao mundo através dos bailes funk, semanalmente aí, e eventos como o carnaval? Eles vêm eventualmente pelo sexo casual, ou eles têm alguma missão específica? Acho que essa é a questão, né, do Valmir. Olha, é dando o que se recebe, né? Semeadura livre é colheita obrigatória. Um espírito que tem uma conduta moral, uma conduta digna durante a encarnação, ele vai voltar depois para o mundo espiritual, e quando ele vai se preparar para reencarnar, ele faz jus uma família mais ajustada para ele recebê-lo. Tá? Ele se preparou para isso. Então, ele é dando o que ele dá, ele recebe. Agora, imagina um facínora, né? Um drogado, uma pessoa, um pedófilo. Essas pessoas não têm nenhuma conduta moral desleixada. Ele vai estar sofrendo muito no mundo espiritual, doido para reencarnar, mas não tem méritos, não tem crédito para isso. De repente, tem um sexo casual, uma drogada com um traficante lá qualquer, mas é o que tem. É isso aí. Aí aproveita a carona, vai e encarna. Pode ocorrer o aborto, pode não ocorrer, pode nascer, pode ser abandonado, mas enfim, é melhor do que a situação que ele se encontra. Tá? Só tem verdadeiros pântanos na região do umbral, com sofrimentos atrozes. Quando o pessoal às vezes reclama, hoje tá havendo muito polarização política no Brasil, o fulano é corrupto. Hoje mesmo teve um familiar que estava reclamando, né? Eu falei, ah, o fulano, olha, não. Não reclama, tenha pena desse indivíduo, muita pena, porque é um doente, porque o corrupto vai sofrer tanto no mundo espiritual, torturado, tenha pena dessa pessoa, porque vai sofrer demais. É um dos maiores, o maior sofrimento é o político corrupto, né? E tem É um muitos crime aí, hediondo, infelizmente. né? Espiritualmente falando, é um crime hediondo, É um crime moralmente falando. hediondo. Então vai sofrer. Então você fica lendo as obras, você fica com pena. Gente, esse pessoal. É louco, vai sofrer demais. Usa as leis em benefício próprio. Então, esses estão desesperados, sofrendo ininterruptamente, dores atrozes. Eles querem reencarnar para fugir dos obsessores dele, porque eles prejudicaram muita gente. Então, eu conheci um caso de uma pessoa que ficou em coma há vários anos. Vários anos em coma, e ele me falou: ele tem que ficar aqui em coma, porque ele fez tanta. Foi um militar que fez muita massacre. Fez tanta coisa ruim que se ele desencarnar, o nível de tortura vai ser muito intenso. Vão tentar evitar que ele vá para o mundo espiritual agora. Então, eles têm uma chance de reencarnar, aproveita, pega qualquer coisa. Geralmente são reencarnações compulsórias, é por caridade que é feito. Ele nem decide, ele está sofrendo tanto. Aí, na bondade inspirada por Jesus, os mentores pegam esses espíritos, aqueles pântanos de tortura e sofrimento, às vezes resgata nas cavernas onde estão sendo torturados, no mundo espiritual, trazem para cá e vem cá, meu filho, vem para cá e pega esse corpo aí, pelo menos se sobreviver, já vai ser bom para você. Então é assim que acontece com esses espíritos. Agora, uma pessoa correta, ética, normal, cuida da família, um profissional, não, ele vai ter uma estrutura familiar, uma programação mais ou menos sofisticada conforme o seu nível evolutivo. Uma coisa é o plano reencarnatório, a outra é o fatalismo de se aproveitar algumas situações para poder fazer. O plano espiritual está cuidando da gente o tempo inteiro, né? Ah, tá. Não é muito, muito bom. Cuida de tudo. Interessante, a Angélica Mari falou que o grupo de oração dela assiste a gente quando a gente está de quarta-feira. Um beijo para vocês aí, Angélica. Álvaro, eu gosto muito de contextualizar. A gente está falando de carnaval, vamos contextualizar um pouco. Como é que, de onde surgiu, né? Vamos pegar o teu conhecimento e falar um pouco disso. Olha, Bezerra de Menezes, na obra Nas Fronteiras da Loucura, ele cita, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Muito boa obra já é antiga, mas muito boa. Então ele fala que a origem são das festas pagãs, na antiguidade, na antiga Roma, em homenagem ao deus Saturno, a Saturnália, e na antiga Grécia, né? Ao deus Dionísio, deus do vinho, né? Que em Roma o deus do vinho é Baco, né? Então, Baco. e eram essas festas, esses dias, eram dias de orgia, de extravasamento. E isso migrou para os dias atuais e chega aqui no Brasil. E o Brasil, eu não sei se como é que se deu tão bem, não sei se foi a ingenuidade dos índios, junto talvez com alguma coisa dos africanos, dos portugueses, mas foi o país onde pegou mais forte o carnaval, né? Essa é a verdade. Então aqui tem, mas a origem é pagã da festa, tá? E não se justifica aqui que se diz cristão, que tem a conduta correta, se envolver com a festa de carnaval, porque é um ambiente muito degenerado, você, um aspecto de vibrações, de mentalização, principalmente quem é médium, viu, Sérgio? Quem é médium está começando a desenvolver a mediunidade, está se abrindo para o mundo espiritual, é entrar numa região de vibração muito perturbadora. E pode ali sair chamuscado. Pode, quem briga com fogo, pode sair chamuscado. É outro adágio também, né? É, exatamente. E a palavra carnaval, ela tem uma etimologia? Até o carnaval, ele, de acordo com o Bezerra de Menezes, né, o vocábulo ele foi baseado nas primeiras sílabas, né, a carne nada vale. Carne, nada vale. Carnaval. É onde você vê que carne nada vale é para coisa pegar fogo mesmo, né? É para pessoa não ter limites morais, éticos nenhum. Tudo é permitido, tudo é licenciosidade, libertinagem é permitida, vulgaridade, e é isso que acontece. Álvaro, eu acho extremamente importante. Aliás, para quem não sabe, o Álvaro ele fica um tempo bolando aí os temas, ele dá uma programada no ano. E a importância desse tema, Álvaro, é até para que as pessoas compreendam o primeiro aspecto, né? A gente está vendo que na origem, na etimologia, no início de tudo, tudo isso já é um significado não legal, né? Um significado completamente contrário ao aspecto espiritual e cristão da coisa. E o outro aspecto é que às vezes as pessoas são levadas a determinadas situações sem compreender. E nós estamos aqui esclarecendo, né? Tem aquele meu amigo que eu sempre digo para você, que mora lá no teu condomínio, o Melquides Peron, também virou fã de carteirinha do nosso programa. Um beijo para você, Peron, amigo pessoal, muito querido. O Francisco Moretti, Álvaro, está fazendo a seguinte questão. Não é nenhuma questão, acho que ele é um comentário que ele está falando, você pode comentar a respeito. Ele lembra que a Ivone Pereira, no livro Desbravando o Invisível, descreve muito sobre carnaval, e lá ela falava sobre cenas terríveis. Ele está comentando em cima do que você mencionou mesmo, né? Não, inclusive ela comenta, tá, que a Ivone Pereira, nas obras dela, ela em desdobramento, ela saiu do corpo físico e tinha um desdobramento consciente, e ela ouvia as histórias, anotava, tinha todas as informações. E ela viu várias personagens no, nas regiões do umbral, que ela foi levada pelos guias para ver, e depois via as pessoas fantasiadas com aquelas imagens das pessoas. O que que acontece? Os indivíduos, eles fazem aquelas fantasias horrendas, são os espíritos que estão no carnaval. Porque não vamos esquecer que o nosso corpo espiritual, ele é na verdade, nosso corpo físico é uma cópia do nosso corpo espiritual. Mas nosso corpo espiritual, ele é plasmático, ele muda de forma, de acordo com as nossas ações, nossos pensamentos. Então, o indivíduo que tem uma vida desregrada, ele vai deformando o seu corpo espiritual. Isso pode voltar atrás. Tá? Ele pode ter a forma normal outra vez e mudar de conduta. Mas muitos desencarnam com aspecto espiritual de verdadeiros monstros. E como estão já cristalizados no mal, nos vícios, continuam assim no mundo espiritual. E as pessoas com essa vibração carnavalesca, ou sintonia mental, elas vão até esses lugares. Porque quando nós dormimos, nós saímos do corpo físico. Entramos em contato direto com o mundo espiritual. E tem igual o Newton colocou a gravidade, né, quando caiu a maçã, colocando a atração da maçã para o centro da Terra, mas tem uma coisa que chama densidade moral. Então, nós nos projetamos fora do corpo físico pela nossa densidade, mesmo a semelhança da gravidade. Uma pessoa moralmente elevada, ela se projeta fora do corpo físico e vai para planos elevados. Uma pessoa de vícios, com pensamentos, desregramentos sexuais, imoralidade, ela se projeta mentalmente para esses lugares de vícios e vai encontrar esses personagens. Quando chega a época do carnaval, ela quer fazer uma fantasia, ela vai copiar essas imagens mentais. Ela vibra, ela vive nessas regiões do umbral, quando ela está fora do corpo físico. Então, acontece essas imagens. Então, A Ivone Pereira comenta, né, que ela viu muito dessa fantasia, ela viu exatamente a cópia do que ela viu dos espíritos atrasados no, no, nas regiões do umbral. Bem interessante mesmo. Eu vou dar uma parada de 1 minuto aqui para a gente fazer uma divulgação que é importante. Tá bom. Assim você dá uma respirada aí também. Nós estamos com uma promoção, e eu vou passar aqui embaixo, né? Vocês vão ver aqui embaixo. No dia 23 de junho, nós faremos um sorteio das 13 obras da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Álvaro, eu não sei, você lembra algumas dossas obras aí A que primeira é você. Nosso Lar, que é toda a sequência, né? A vida continua no mundo maior, libertação, ação e reação. Então, são uma série de obras, né? O Missionários domínio da Luz, da vamos chamar. domínio da mediunidade. Então, são uma. Na verdade, Mensageiros. é uma enciclopédia, na verdade, né? Na verdade, é um acervo maravilhoso que o André nos legou através da abençoada mediunidade do Chico. E o que está acontecendo? A UZI ela está se preparando aí para fazer um sorteio no dia 23 de junho. E através do WhatsApp, está passando na sua tela, mas eu vou falar, né, o DDD 19 988778022. Você vai lá e manda uma mensagem para esse WhatsApp dizendo que você quer participar. O que que nós vamos fazer? Você vai ficar cadastrado no nosso banco de dados e nós pedimos também que você cadastre a UZI no seu celular, para que você passe a receber todas as notificações, inclusive do nosso programa. Então, todos os eventos que a UZI estiver se envolvendo ou patrocinando, você vai receber essa mensagem. Então, primeiro aspecto, vai estar no banco de dados da UZI. E segundo aspecto, que é legal, você vai receber, vai participar aí desse sorteio que nós vamos fazer, que é uma coleção maravilhosa. Eu li através dos tempos, na verdade, reli algumas delas e no meu começo no Espiritismo elas me ajudaram muito como até uma fundação, né? Um acessório para essa fundação do conhecimento espírita que eu estava buscando. Então, eu vou deixar passando aí na tela e vou continuar o programa, porque está interessante aqui, né? Álvaro, a pergunta que eu queria fazer agora é a seguinte: você já falou um pouco dos porquês. Mas existem também alguns outros motivos que levam os indivíduos a esse tipo de descarrego, aí vamos falar assim, né? O que que seria isso? Igual mencionou, ao longo das encarnações, nós criamos certos condicionamentos mentais. Você vai tendo hábitos, você tem aquele reflexo condicionado. Você vai, todo dia você levanta, vai aquele tipo de trabalho, vai fazendo, e aquela rotina te cristaliza uma forma de viver. E é muito difícil mudar hábitos. Agora, quando são bons hábitos, tudo muito bem. Mas quando são maus hábitos, esse é um problema. Então, por isso que você tem o espiritismo e a ciência, filosofia e religião, que é uma chance de você quebrar um paradigma. São os hábitos ruins que nós temos. Então, você vai fazer uma introspecção, vai fazer uma análise. Não, peraí, vai fazer essa autocrítica. Não, isso não, eu não posso pensar dessa maneira, eu não posso agir dessa maneira. Isso é pessoa sensata. Então, a pessoa sensata vai fazer isso. O insensato vai dizer, não, religião não é para mim, eu quero viver a vida, aproveitar ao máximo. E aí se deixa levar e vai se complicar. Tá? Então, esse é o problema. Evidente que tem toda a influência espiritual também, né? Sempre existe influência espiritual, mas não vamos botar a culpa nos espíritos desencarnados. É o bode expiatório, meu obsessor que me levou para o carnaval. Espera aí. Eu costumo brincar, acho que tem um espírito que ele precisa ser controlado, que é o nosso espírito de porco, né? Que às vezes a gente. Então você tem a influência. Agora, Tudo é questão de sintonia, né? Você vai convidar quem para ficar com você lá, para a mente. Então, a partir do momento que eu penso, eu emito um convite. Eu posso convidar bons espíritos ou posso convidar espíritos viciosos. E existe um problema muito sério, viu, isso aí, porque muitas vezes essa bagagem de equívocos nossos que está na nossa alma ainda não foi totalmente limpa. Nós estamos almas ainda muito atrasadas, crescendo gradativamente a escalada intelectual e moral. Aí chega o obsessor e simplesmente joga uma imagem para a gente. E você já tem o um efeito cascata. Aí o pessoal, em vez de refutar, começa a se deliciar com aquela imagem que não é, vamos dizer, dignificante. Aí vai criar, aí vai começa a cair as vibrações. Daqui a pouco, ele realmente, ele mais os obsessores, vão lá para o carnaval, para uma festa da pesada. Não é só carnaval, não, tem as boates aí, tem os barzinhos. Quer dizer, carnaval, nessa obra aí, o Bezerra de Menezes e o Manuel Filomeno de Miranda, coloca assim um problema maior. Mas você tem, igualmente, locais pouco adequados para a pessoa ir até lá. Agora, tudo começa com o primeiro pensamento, né? Legal. Então, se eu estabeleço uma sintonia, aí eu tenho que. É a lei da gravidade, eu vou cair no buraco, né? E cria uma ponte, né? É uma Cria ponte uma de ponte. duplo sentido, né? Essa sintonia é uma ponte de duplo sentido. Eu influencio e sou influenciado. É Exato. um aspecto extremamente importante. Eu vou lançar um desafio para quem está nos ouvindo e vendo aqui, e eu vou pedir para você explorar o assunto. O desafio é o seguinte: você que está nos vendo aí, escreve no comentário o que que você faz nessa época de bom do carnaval. E aí a pergunta para o Álvaro: qual que seria o contraponto? O que que a gente podia. As outras opções. Essa época é bom, eu digo para aquele que quer fugir da confusão, né? É época de recolhimento. Você pode ter tanto se confraternizar com amigos no lugar mais harmônico. O ideal mesmo é que a pessoa possa um local de meditação, de leitura. Às vezes é possível, às vezes não. Mas correndo os excessos. Então, você vai ter. Eu volto ao início do programa, quando eu estava falando de tempestade perfeita. Então, a época de grande perturbação na nossa sociedade, época festivas, onde se valoriza muitas questões do erotismo, dos vícios. Então, está todo mundo, assim, grande parte da população, vibrando negativamente. A atmosfera está pesada. Aí nós temos os nossos inimigos espirituais. Porque nem sempre nós somos pessoas boas em encarnações passadas. Tá? Muitas vezes nós pisamos, prejudicamos pessoas. Eu já trabalhei em trabalho de obsessão com casos complicados, casos que transcendiam quase 100 anos. E época da escravatura, pessoas que prejudicaram os escravos. E esses escravos, alguns perdoaram, outros não perdoaram. Mas o obsessor terrível. E caso, inclusive, do obsessor falando: não vou sair enquanto não matar minha vítima. Sabe? Então, assim, esses obsessores terríveis, que muitas vezes nos acompanham, eles aguardam uma oportunidade, igual a fera selvagem, tá, que está caçando. A gente vê na National Geographic, né, lá, viu a leoa devagarzinho, engatinhando para pegar a gazela, o antílope. Então, eles ficam assim observando. Se eu vou da guarida, vou para um lugar que não é muito bom, a vibração negativa, ali pode ser o momento que eu vou ser atacado. Então eu chamo a atenção das pessoas nesse aspecto, porque quando a pessoa ingere bebida, por exemplo, ela começa a entrar numa vibração mais pesada. Eu conheço um caso aconteceu lá no, não vou dizer o nome da cidade, no sul do Brasil, um pai e um filho. Numa determinada época festiva, começaram a beber, e beber muito. E a bebida foi trazendo fatos de encarnação passada. Eles se viram como inimigos, de repente pegaram facas e se atracaram numa luta sanguinária. Então, você começa a beber, você começa a abrir um pouco a sua sensibilidade mediúnica, que todas as pessoas são médiums, tá? Todo mundo tem essa capacidade de ser influenciado pelo mundo espiritual. Você vai no ambiente pesado, de vibrações pesadas, ainda bebe ou usa droga, então praticamente fica ali sintonizado e às vezes até um fantoche nas mãos de espíritos maus. Se for então alguém que deseja a nossa morte, provocar a nossa morte, que acontece muito nisso. Então, no mundo espiritual, igual você tem no mundo físico, os malfeitores organizando crime, assassinato, a mesma coisa no mundo espiritual. Pode estar provocando o momento de provocar um acidente ou a morte de alguém. Agora, falando, extremamente interessante você falou, porque amortece os sentidos aí, né? O racional meio que dá uma desligada e o emocional, se uma emoção do passado pode retornar e causar essas coisas. E no aspecto psicológico? O que é o carnaval no aspecto psicológico? É o que os estudiosos colocam que é uma liberação dos traumas, dos recalques que a pessoa tem da psique dele. Como você fala, ele fica se guardando, se segurando, e aqueles recalques. E quando tem oportunidade, ele extravasa. Então, é esse extravasamento dessas neuroses, dessas frustrações que ele possui. Eu vi muito disso. Eu morei fora do Brasil, vi muito disso em algumas regiões onde você tinha uma sociedade muito conservadora, muito férrea, e as pessoas não podiam falar uma piada, de um comportamento, mas quando tinha uma celebração que as pessoas bebiam, se transformava. Então, a pessoa que eu via se séria no trabalho, tudo, de repente virava um lobo, né? Eu falei, nossa, mas é aqueles recalques. Eu conheci, viajei muito pela Ásia, eu conheci aquele numa crítica, né, ao Japão, foi muito ao Japão, e eu via lá o pessoal, o japonês, né, para sair do trabalho, um certo dia da semana, completamente bêbado, né? E é por causa das regras sociais, das exigências, aquela pressão muito grande, a pessoa não conseguia administrar. Então, novamente, a gente está falando do problema, tem que falar da solução, do remédio. O remédio é o espiritismo. Então, o espiritismo ajuda muito nós compreendendo nossas frustrações, nossas dificuldades, porque tem certas situações que nós vamos vivenciar aqui na nossa existência que nós não temos como mudar. Então, nós temos que aprender a ter resignação. Olha, isso não dá para mudar. Então, eu vou aceitar, ter humildade, Deus é bom. Deus é Pai, colocou uma cruz nos meus ombros, é porque tem capacidade de suportar. E tem fatos, situações que nós temos capacidade de equacionar e resolver. O Espiritismo ajuda muito nisso aí, no aspecto do nosso conhecimento, do nosso potencial, fortalecer nossa fé em Deus e em nós mesmos para superar esses desafios, para não ter que resvalar para chegar e chutar, como diz aqui Piracicaba, chutar o pau da barraca, né? Vamos explorar um pouquinho mais isso, à luz do Espiritismo, falando sobre obsessões que podem ocorrer, né? Podem ocorrer obsessões, né, Álvaro, né? Nesse Pode. sentido. Acontece muito. Algumas pessoas falam assim, mas cadê o guia espiritual? É, Cadê o meu coitadinho, protetor? né? É meu guia espiritual. Gente, olha, o guia espiritual, ele faz tudo para nos ajudar sem tirar a cruz dos nossos ombros. Ele tenta nos influenciar positivamente, mas eu tenho que criar uma ponte com o meu guia espiritual. Eu tenho que estabelecer essa ponte com ele. O problema é quando a pessoa usa algum tóxico, por exemplo, bebida alcoólica ou drogas, ele neutraliza essa sintonia com o mundo espiritual, tá? E aí vira uma presa fácil dos obsessores. Então, eu tenho que fazer minha parte. O guia vai me ajudar, mas o que eu estou fazendo, né? Eu vou ter que sintonizar com ele. Então, ele vai aceitar o convite. Se eu recuso a companhia do meu guia espiritual e eu quero a companhia para mim do meu obsessor, é o meu livre-arbítrio. Foi a minha decisão. E o guia espiritual tem que respeitar a nossa decisão, não é mesmo? Você já explorou um pouquinho, mas eu queria falar mais sobre a seguinte questão. Aonde ficam esses obsessores? Eles ficam lá na tocaia, aguardando, mas aonde? O que rola aí? Você tem no planeta Terra, nós temos quase chegando já 8 bilhões de almas encarnadas. E no mundo espiritual, ou erraticidade, nós temos quase 22 bilhões de espíritos. Tá? Então, você tem mais cidades no mundo espiritual do que no mundo físico. E essas cidades guardam, de acordo com o nível moral dos seus habitantes. Nos planos mais elevados, você tem cidades bem organizadas. Nos planos menos elevados, onde predomina lá, é a predominância, 60%, quase 70% desses espíritos, igual na Terra, espíritos muito atrasados, a gente tem essas cidades bem derrubadas. Né? E, igual se você pega uma cidade bonita, pega uma cidade europeia, uma cidade bonita, você vai para a periferia, ela fica feia. Então, você fica nos bairros mais bonitos, e a periferia mais feia. Assim também seria, guardando as proporções, o mundo espiritual mais elevado, os planos mais elevados e os planos mais atrasados. E tem as regiões, até no interior da Terra, né? São os abismos, são espíritos muito endurecidos do mal, perversos, que estão lá e só querem maldade, destruição. São esses espíritos que insuflam as guerras e eles fazem verdadeiras obsessões coletivas. Uma guerra, por exemplo, quando acontece, eclode, são nuvens de espíritos perturbados que vão criar um ambiente propício para a guerra. A mesma coisa faz as orgias, as festas, os carnavais, essas festas eróticas. Esses espíritos aproximam por sintonia e fazem a verdadeira obsessão coletiva. E de repente você vê a multidão gritando tudo igual, pulando, uivando. Já é domínio da. Quase que uma obsessão coletiva. Não é uma pessoa só obsediada, não. É uma multidão obsediada por uma proporção de 4 a 5 vezes o número de foliões encarnados. Em cima, sugando as energias. Agora você vê, a vida é difícil, né? Você vai ficar sendo obsediado, perdendo a sua energia boa, entrando em contato com os obsessores, com aquela energia negativa, contraindo os bacilos espirituais que eles carregam para o nosso corpo espiritual, que pode depois gerar doenças no corpo físico. É perturbador. Também tem a questão da obsessão. A pessoa, nesse ambiente, a pessoa vai dormir, se projeta fora do corpo, ele é raptado ou levado para esses lugares, vai ser viciado, vai ser. Então, é muito complicado. Até pessoas, às vezes, nessas festas, acabam tendo overdose. Então, às vezes, é um assassinato programado no mundo espiritual. Você tem os suicídios. Tem aqueles acidentes, na verdade, foram teleguiados pelos obsessores que levaram o carro para bater em algum lugar para matar a pessoa. Então, é um assunto muito sério, viu, Sérgio? Isso aí, essas festas onde não tem limites no aspecto moral, ético, é uma porta aberta para uma obsessão com sérias consequências. Falar de obsessão sem falar do Manuel Filomeno é um pecado, né? Porque o Manuel trouxe muitas informações. Dá alguns exemplos, Álvaro, do Filomeno aí que você se recorda dos livros dele com o Divaldo, né? Sempre são De vários, né? obsessões que acontecem durante a folia aí. Você tem vários casos que o Manuel Filomeno cita, e muitos casos, às vezes, dolorosos. Você tem na oportunidade, quando um caso, às vezes, tem dois casais que estavam começando a frequentar um centro espírita e tá ainda sem a estrutura, o equilíbrio emocional necessário, porque está começando a desenvolver mediunidade, não tem tanto conhecimento do espiritismo, resolve ir para uma festa de carnaval. E ali é programado o assassinato dos quatro no mundo umbral. Então, o chefe dos obsessores estava programando e eles iam fazer o casal beber um pouco, perder um pouco do controle, ia fazer aproximar uma pessoa, um bêbado qualquer, para provocar uma briga, aqueles casais, fazer eles saírem correndo, entrar no carro e, como estariam bem perturbados, levar o carro para bater numa árvore e todos os quatro morrerem. Ao Bezerra de Menezes intercede, ele vai e consegue demover o chefe da falange para isso não acontecer. E esse chefe da falange é muito endurecido no mal, mas Bezerra de Menezes traz a mãezinha dele e a filhinha dele, que ele tinha muito tempo que não via. Então ele se internece e se dobra a boa nova de Jesus. Então consegue mudar de lado. Então, esses dois casais, a vida deles foi salva, eles nem sabiam disso. Isso porque um espírito mais elevado, um espiritual, orou pedindo proteção para eles. Então, assim, nós somos muito ajudados, muitas das vezes, e nem sabemos. Um acidente, um acontecimento qualquer que poderia tirar a nossa vida, ou um problema muito sério em família, alguma tragédia que poderia acontecer por conta dos nossos obsessores, das coisas que nós fizemos em encarnações passadas, e esses espíritos não nos perdoaram, que estão querendo provocar a nossa morte, e aí os benfeitores conseguem interceder e nos salvar. Mas se eu facilitar essa ação dos bons espíritos, com a minha conduta, evitando certos ambientes, fica muito mais fácil. Não fica sobrecarregando os benfeitores, né? Não são babás que ficam todo tempo cuidando da gente. Tem que fazer a nossa parte também. Tem que fazer. Você falou dos benfeitores. Faltam 8 minutos para a gente encerrar o programa. Dá tempo para mais algumas considerações. O que os nobres mentores, né, esses espíritos que a gente já conhece, Emmanuel, Bezerra, o que esses espíritos, os nobres mentores, falam sobre o carnaval, sobre toda essa situação que você desenhou? Bezerra de Menezes, que é um dos que a gente considera os mais elevados, ele diz que eventualmente não vai ter mais carnaval, porque é uma festa pagã. Tá? E o Emmanuel, ele é muito contundente, ele fala, olha, ele não disse com essas palavras, né, mas praticamente diz que é quase que inadmissível que aqueles que se dizem cristãos, eles possam estar participando de eventos como esse. Você sabendo que é um ambiente pesadíssimo, né, você tem ali a obsessão coletiva, você vai entrar num lugar desse, imagina que alguém fala que vai no mangue pegar uns caranguejos, eu vou entrar no mangue, falo, tudo bem, aqui está um terno de linho branco, entra aí. Como é que essa pessoa vai sair? Eu vou entrar no mangue, vou pegar o caranguejo, mas não vou me sujar. Como é que você vai entrar num ambiente carnavalesco ou uma festa de baixo teor moral e você não vai se contaminar com aquelas energias, com aquelas vibrações? Nós ainda somos muito incipientes no aspecto do evolutivo. Então, nós temos as nossas barreiras que mantêm o nosso, né, o homem velho, né, o que o professor Paulo fala, ainda sob controle. É um vulcão que não está extinto. As brasas estão lá, o vulcão está lá. Eu não vou provocar a erupção desse vulcão. Então, você está disciplinado, você consegue. Você vai ser espírita, você deu uma boa obra. Então, você se disciplina e, gradativamente, você vai mudando essas mazelas morais, vão se dissipando com o tempo. Você precisa de tempo, várias encarnações. Agora, de repente, você vai para um ambiente pesadíssimo, com vibrações negativas, aí você vai estar ali igual no mangue, pegando caranguejo, vai se sujar. Então não é bom. Tá, mas eu vou nesse lugar aqui, mas eu vou ter uma conversa edificante. Conversa edificante num lugar desse? Não. Muito difícil. Diz Emmanuel, inclusive, o seguinte, olha, mesmo nas instituições mais nobres da Terra, as pessoas não conseguem manter uma conversa de cunho elevado por mais de 5 minutos. Ele está falando das edificações mais elevadas. Agora, imagina um lugar desse, que é pesadíssimo, com obsessores, com obsessão coletiva. Você vai manter a conversa edificativa, talvez por 5 segundos. Então, tem que... Logo, logo vai derrapar a conversa, tá? pelo próprio ambiente muito pesado. Então, os mentores não aconselham. Nós temos livre-arbítrio, posso escolher onde eu quiser ir. Mas, olha, ao nosso próprio custo, né? Não vale a pena, nessa atual circunstância, nós mencionamos a questão de obsessores que possam retirar a nossa vida, possam retirar a nossa perturbação, falamos de enfermidades de cunho espiritual. Então, hoje tem a pandemia do vírus aí. Né? A pandemia está muito relacionada à infecção com a imunidade. Você vai num lugar desse, você baixa a sua imunidade também. Né? A sua proteção espiritual, a sua energia positiva que pode neutralizar ou atenuar o vírus. Você vai num lugar desse, é complicado. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar com a vibração elevada, coração em paz, pensamentos elevados, de forma que nessa pandemia a gente possa neutralizar esse vírus de alguma forma, aumentando a nossa imunidade, nosso otimismo, nossa fé em Deus, nossa fé em mesmo. E se não for da nosso karma passar por isso, a gente possa atravessar esse período até ter uma boa vacina. Dá para afirmar, então, que se não tomar cuidado, a mentalização humana, de certa forma, nos aproxima do umbral nessa época. Aproxima. Aí é criado uma ponte. Igual na época do Natal, por exemplo, que você tem as pessoas lembrando do menino Jesus, vibrando positivamente, você se aproxima dos planos mais elevados. É uma vibração coletiva, energia coletiva que cria uma atmosfera elevada. No carnaval, aí já é diferente. É carnaval, as pessoas pensando em festa, em badalação, ou em drogas, ou em vícios, ou orgias, aí já vai entrar em contato com o umbral, e é quando os umbralinos, cidadãos do umbral, conseguem se aproximar com mais facilidade dos encarnados e gerar o que eu falei, a obsessão coletiva, que é complicado isso aí. A pessoa fica todo, perde totalmente a noção de direção, de decisão, ele já é comandado, passa a ser comandado por espíritos que são verdadeiros vampiros, que sugam a energia e nos conduzem para atos que, com toda certeza, em condições normais, a gente não faria. Legal, Álvaro. Infelizmente a gente está estourando o tempo aqui. Faltam 3 minutos. O pessoal comentou bastante. Eu fui jogando na tela enquanto você falava. Hábitos de leitura, tirar o atraso na leitura. Piscina, ficar com a família, grupo de oração, um retiro. Uma série de bons conselhos aí, para que a Claro. gente possa aproveitar melhor esse tempo, né, de feriado, e não contribuir, né? E você trouxe uma elucidação muito legal, de como a gente pode fazer para ajudar e não atrapalhar, né? Não entrando na massa, você não dá volume, para a grande massa. Quanto mais a gente divulgar essas informações que foram colocadas aqui, mas a gente está contribuindo para melhorar esse ambiente. Temos aí 2 minutos, Álvaro. Você pode ficar à vontade para colocar alguma consideração final. Em determinado ponto, até você falou do planeta e tal. Nós somos um planeta de prova e expiação. E você tem um número interessante, né? Quanto que é a expiação? Quanto que é a prova nesse processo aí, Baseado mais nas ou menos? obras espíritas, eles não dão números, falam a maioria. A maioria está em expiação. Então eu coloco, pelo que estudando, ele vai, olha, até que Jesus nos diz também, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos. Né? Você está, Escolhido, né? provavelmente, todos esses 170% está em expiação e 30% está em reparação e provas. Né? Se bem que, às vezes, são as duas coisas. Quando eu falo provas e expiação, é a característica principal. Você pode estar em expiação ainda, com um pouco de expiação, tá um pouco de provas, e também, ao mesmo tempo, também você está em reparação. Reparação é quando você vem atender alguém que você prejudicou na encarnação passada. Né? Então, Legal. isso que tem. Mas o importante é que nós, nesse período, particularmente de pandemia, possamos, mais do que nunca, vibrar positivamente. Os mentores já falaram. Esse vírus aí, essa pandemia, é a consequência dos pensamentos negativos do homem. Então, é uma lei de ação e reação. Nós produzimos essa pandemia pela guerra, pela violência, pela maldade, pelo egoísmo, pelos nossos vícios. Então, se a humanidade criou essa pandemia, criou esse vírus, significa que eu posso não criar isso isoladamente, agindo isoladamente, no meu caso particular, eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar eu. Então, pensamentos positivos, fraternidade, não guardar rancor, não aprender a perdoar, tolerância. Se eu não posso ajudar as pessoas em minha volta, eu também não vou prejudicar. Se eu não posso contribuir para a sociedade, eu não vou criar um ônus para a sociedade. Então, faça o melhor possível para as pessoas em sua volta e vibre positivamente, de forma que nós possamos atravessar esse período pandêmico livre desse mal, tendo na medida do possível. Esse vídeo vai ficar com a gente um bom tempo, viu, Serginho? Valeu demais, cara. Vai até. É mais um que vai ser cíclico. Esse aí gosta muito mais do inverno do que do verão, né? Mas tem as mutações que a gente já está começando a ouvir falar, então tem que tomar muito cuidado. Temos aí o benefício, inclusive a Regina Arruda mencionou, que agora a gente tem o benefício das lives espíritas, né? Que a gente está tomando conta aí das noites, das tardes com as pessoas e podendo levar essa elucidação. Álvaro, eu vou dando um beijo para todo mundo, agradecendo a participação, agradecendo vários comentários hoje, gostei muito, e deixo para você fazer o fechamento, fazer uma oração, e se tiver alguma coisa a mais que você queira falar, fica à vontade. Bom, agradecemos essa oportunidade desse reencontro, é sempre muito agradável. Pedimos desculpa pelas nossas limitações, mas tentamos abordar dentro das nossas possibilidades o assunto. Não se esgota, a literatura espírita é vasta, todo mundo pode fazer as buscas aí, particularmente, como o Sérgio mencionou, a série de obras do Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografada pelo médium Divaldo Franco. São obras muito boas, explicam muita questão obsessiva, falam do carnaval e suas consequências. Então, que possamos ter resto de semana aí, um período de equilíbrio e paz, e vamos elevar os pensamentos a Deus, pedindo a paz, proteção, harmonia para nós, nossos familiares, nosso ambiente doméstico, e que nessa vibração possamos receber as energias positivas, que nos restabeleça fisicamente, espiritualmente, equilibrando a nossa mente e os nossos corações, de modo a enfrentarmos os desafios que são inerentes ao nosso processo evolutivo da melhor forma possível. Agradeço a todos a atenção e uma boa noite.